você entra para o bosque das flores carnívoras. Atenção, candidatos, aqui todos trazem longos pedaços de veludo roxo, pendendo dos ossos, é carne rasgada. Geórgia, a carniceira dos pântanos frios das noites do deus Satã, jogando bolis com as cabeças das moças mortas de Sil, no levantar das manhãs de abril. As bolas de sangue rolando no espaço, sem logo cair nos seus braços e depois morrer de amor. Ela caminha sorrindo entre os escombros do planeta, desfeito em cruz, em luz, em poeira de mercúrio e vento branco e lamentos de dolor. O sol nas mãos. Jogando bolis com as cabeças das moças mortas de Sil, no levantar das manhãs de abril. Solar.